Informa o helicóptero desta posição duna, mantendo quente o perno, vai interferir na aproximação. É, tudo bem, obrigado. Voo 600, via mar e disparou 2 mil pés, ajustou na 092. 2 mil e 2. Ô, Saulo, poderia confirmar o TAM 8001 é o 10 ou o 11? 11. Estou chamando aqui pro 10. Coordenação. Ah, afirmativo, estou mantendo a posição. Pro 11, 8001. Afirmativo, 8001. 721, reduz a velocidade para aproximação. Chame torre, 198, decimal 6. Reduzindo 18,6, obrigado, boa. 1600, livre LS, reporte estabilizado. Cliente, reporte era. Livre, 6721. Agora. Chinei Matriz no 5, direita 1219, solo a livrar, bem-vindo, solo a 18. Direita chama solo 219, obrigado, boa. Solo Salvador, boa tarde, Chinei 6315, livrou. Chinei 6315, de Alfa, partida de Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 6315. Voo 9754, não escuta? 754. Voo 9754, tem estimado para iniciar o push? 754. Estimado para iniciar o pushback. Mais 2 minutos, cara. Estimativo. Treinamento 3, o 754. Prezado, chame táxi, o 754. 754. Minha 3, 5, de alfa, mantém antes da Índia. De alfa, mantém antes da Índia, 63. Atrás. Oceaner 6320, pode prosseguir na descida? Oceaner 6320, via mar e desça para 2 mil pés, ajuste na 092. Via mar e 2 mil pés, 1012, 6320, obrigado. Ontem, 6320. Tem condições de ingressar na Juliette para o 08? Afirmo, ingresso na Juliette para o 08, Oceaner 6320. Gente. Fala, Salvador, Papa Romeu, Vitor Bravo, Papa Romeu Lima Bravosa, corredora checa, comanda aí, vai escolher? Papo 4-4, o Probe 11. Essa informação, leva para o Oeste Polares, pode ser. Lima Bravo Alfa, autorizado Salvador Oeste Polares, o número 10, decola da 17, direita no corredor Axé, controle em 199.35, transponder 0134. Bola 600, repórter estabilizado. Tá ok. Tem uma formação bem aqui, em cima de Duna. Ah, é. Correto, se não me engano, estou em 1 no 8, respondendo. 3-5, seguindo para o 8, agradeço a coordenação. Gente, põe. Vai. 6721, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 6421. 6721, mantenha em sua Juliette. Confirma a correção? Mantenha antes até que sua Juliette. Afirma, antes da Juliette vai manter o mensagem. 600, chame torre 118, decimal 6. Obrigado, até daqui a pouco. Xenéia 6320, livre LS, 76 pistona 0, reposta estabilizada, inicie redução para 709. Reduzindo 709, reportarei estabilizado 6320. Autorizado, 150 graus com 10, cheque 3. Chave travada. Prossiga. Cliente, como eu prossiga? Sinal 35, boa. Salvador, 4089 da Azul, da El, 1400 pés, boa. Quero manter no 500 pés, não vai interferir nessa aproximação. R6320, copiou o controle? Reportarei estabilizado, reduzindo o sinal 6320. Informa o helicóptero na posição Duna, mantendo 500 pés, não vai interferir nessa aproximação. 6320. Patrulha Salvador, boa tarde, bom. 322. Gol no 328, acima identificação, via Mari, desça para o nível de voo 050. Esse gol via Mari para o 050, gol 328. Salvador, Azul 4089, 2500, nada é, boa. Azul 4089, contato radar na decolagem, submantenha, nível de voo 360, saída da El. 360, pode voar da El, Adnéia, direto? Azul 4089, autorizado para o da El. Ah, é, obrigado. Meia 320, chame torre 118, decimal 6. 8663320. Salvador, boa tarde, Xenéia 6320. 6320, ciente o tráfego avistado, enquanto aproximação, informarei pista livre. Guarda pista livre, 6320. Sol da Salvador, no 754 da Gol, está com 36 a bordo, 36, 4 e 40 de autonomia, alternando Fortaleza. 754, parte superior da direita, em Dial, ponto 010, torre 1, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2085, alterno 2545. Alfa Juliette, portão 03. Alfa Papapá, mais que filete do Nobel? Prossiga. Passou o máximo de espaço, senhor, pra regresso, tá com o produto pra essa porra. Seguinte, dá presente e tome eixo, tome pro do cruzamento do eixo da aproximação da 10, vai pro pátio 4? Afirmativo. Ok, autorizado, circuito pela direita, pra 197, cruzamento do eixo da 10, reporte, livrando. Reportará livrando o eixo da 10, Nobel. Salvador, uma boa, é um gol no 74, considera. Quatro, ali mantém, após passagem do Oxa, né? Após o Oxa, ali mantém, 4. Foi o Lima Bravo Alfa. Autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto. É 320, 121 décimo 9, o Sol Olivrar, bem-vindo. 219, obrigado. Bono 754, pista livre, autorizado decolagem, 100 graus com 10. Decora, 754. Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, obrigado. Torre o Mike Juliette Romeu, livrando o eixo da 10. Vai com proa da base, final da bata. Gente, aproxima direto pra bata ou prossegue cabeceira e depois vai pra bata? Diretamente pra bata, senhor. Ok, tá autorizado então, reporte solo controlado, 100 graus com 10, informo o Sucóis calinhada cabeceira 17 para a decolagem. Autorizado, pra bata reportará no solo controlado, bom, meu. Inicial, Bravo Alfa, da 17, 120 com 12. Sul 4089, chame Centro Recife, 128, decimal 8, alterne 133, decimal 25. 288, 3335, boa. 3325. 3325, corrigindo, boa tarde. 754, decolado agora os 30, controle 119, decimal 35, bom voo. Uma boa tarde. Via Mari, desce para 2000 pés, ajuste na 012. Via Mari para 2. Para 2, eu pego 1012. Controle Gol na 754, decola na PUCA. Gol 9754, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 410, sai da PUCA. Para o 410, na PUCA, 754 Gol. Grado. Salvador, boa tarde, Papa Romeu Lima, Bravo Alfa. Papa Romeu Lima, Bravo Alfa, mantenha-se em condições visuais. No meu pai, reporte Librando CBR. Passará Librando, Bravo Alfa. Salvador, gol 1394, boa tarde. Gol no 394, está pronto, prossiga. Siga. No 394, Salvador Galeão, 3410, decola 1010 direita, Dael Leta, IDEV. Após IDEV, intercepta pelo 9867, posso seguro para outro número 65, transponder 54, Responde 54? 56. Ok, 340 para Galeão, Upper Whisky 50, Dael, Leda e Beck. Após, confirma a aerovia. Que deve interceptar Upper November 857, por seguro e Upper de 16. Ok, após Beck é Upper November 857, depois é peso 16, é, controle de saída 19-3-5456, transponder 394. Está confirmando, a posição é BDEV, Bravo, Inter, Delta, Eco, Vitor. BDEV, entende. Matheus, chame para o estacionamento, gol no 394. 394, só para confirmar aqui a nossa rota, seria a Pesulu 14, Barbacena, ok? No meu sistema, tá como BDEV, Upper November 857, Porto Seguro, Upper 16, Grufo, Upper 14, Toquinho. Ok, vamos considerar essa então, obrigado. Salvador, boa tarde, bolo 9780, quente da November, 160 para 150. Gol 1780, sem identificação. Vieixo da Mari, desce para nível de voo 050. Mari 050, gol 1780. Bolo 328, livre LS, reporte estabilizado. Reporte tá estabilizado, gol 328. Salve, gol 1934, posição 520 na November, autorização na cela. Guarda. Uno 754, Chifrino 2.85, Terno 2.45. 2.85, bom trabalho, tá volta. 324 autorizado, Salvador Maceió, 350 Nível, Fiat Peruí 58. Decola 90, esquerda, saída Fuca, transforma Aracaju. Controle 1, 9, 9, 35, transforma 5457. Autorizou 350 Maceió, Peruí 58, decola na 10, curva esquerda, na Fuca, na casa. 935, 5457. 934, correto, chama. Alô, boa, web 6214, com a novembro, autorização Fortaleza. Tráfego? A web 6214, com a novembro, autorização Fortaleza. Afirmativo, web 6721, novembro, confere, autorizado, Salvador Fortaleza, 310, via Peruí 50. Decoda 10, esquerda, bom, GB de saída, controle 1935. Transponder 5431. Poderia confirmar a saída, por gentileza? Momo, Gebit. Momo, Gebit, paciente. Então, web 6721, está autorizado Fortaleza, 310, para o Whisky 50. A saída vai ser da 10 para a banda esquerda, Momo, Gebit, 1935, controle 5431, transponder web 6721. 6721, contagiamento correto, chama para o estacionamento. Portará o mercado. Como 780 via Mari, desce para 2.000 pés, ajuste 1.02. Ok, via Mari, 2.012, ou 780. Controle Salvador, Lima, Bravo, Alfa, sou CTR. Lima, Bravo, Alfa, frequência livre. Bravo, Alfa. Gol 600, boa tarde. No 600, informação November, copia? Gente da November, quanto possível copia Natal. O gol no 600 autorizado, Salvador Natal, 370 via Peru 10. Decola pistão 10 esquerda, saída Puga, transição de parte. Controle 11935, fana 5460. Natal 370, Pesulu 10, decolando a 10, curva esquerda, Puca de para, saída 1935, controle 5460, transponder. 600, chupo de sana. A Pode confirmar o transponder 1600, é 5460, né? 5460. Obrigado. Meu 328, solo agora os 4, 1 na direita, 1, 2, 1, 19, o solo a livrar, bem-vindo. Você foi para o voo 328? Isso, solo agora os 4, 1, livre direita, chame o solo, 1, 2, 1, 19, bem-vindo. 2, 1, 9, obrigado, 328. Boa tarde, livrou nossa escuta. No 328, Alfa Juliette, portão 10-0. Alfa Juliette para 10, gol no 328. Zero livre LS, repor estabilizado. Repor estabilizado, 780. Salvador Ground, go 1806, we have information November. November, ready for copy. Ready for copy, go ahead. 1806, Salvador Aracaju, flight level 190, via Golf 677. Departure runway 10, left turn, Puka departure. Jamo and left direct Aracaju. Control 119.35, Cock 5423. Clear to Aracaju, flight level 190 via Golf 677. Takeoff rate 10 after takeoff in the last. Jana, Puka departure, then direct Jana, then direct Aracaju. Departure control 119.35, Cock 5423. Go 1806. Go 1806, readback correct for us for setup and pushback. Okay, for pushback and setup, go 1806. Solo Salvador, muito boa tarde, até 3193. 3193, até Galeão, informação novembro, copia? Afirmativo. 3193, autorizado Salvador Galeão, 380. Decola no zero direita, dial, leda BDEV. Após BDEV, intercepta upper November 857. Após. Segura após a pergunta no MECO, mas a porta do plano. Controle 11935, transponder 5423. Autorizado para o Galeão, nível 380, decola da 10, a saída é da El, após BDEV, via Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Após segue conforme a rota do plano. O controle 11935 e transponder 5423. 3193 está confirmando saída da El Ledo Bidev. Da El Ledo Bidev. Beta. Da El Leda Bidev. Da El Leda Bidev. Afirmativo, chama puxa sonar. Chamará puxa sonar. Solo Salvador, até 3661, informação novembro, para cópia. 3661, informação novembro, guarda, curso, aguarde a cópia. Confirme. Informação novembro, confere, aguarde a cópia. Ah, não dá certo. Solo, Michael Vitor. Michael Vitor, número 2.